Vamos com tudo! Alô, Tucuruvi! Vem que o samba tá na veia! Incendeu! Uma noite no museu, você e eu, fazendo história nesse carnaval. É show na galeria, meu Tucuruvi. Pode aplaudir! Uma noite no museu, você e eu, fazendo história nesse carnaval. É show na galeria, meu Tucuruvi. Me guia, desbravando as civilizações. Somos todos guardiões de Alexandria. Vai ser a ser de belas artes a inspiração. A genialidade feito à mão na Grécia, a modernidade. Lá onde o passado eternizou, só a ciência natural é vida. É vida. Na história encontrei nessa magia. Me encantei na luz, na luz, na luz. A explosão. Assim surgiu a vida. Essência natural é vida. Vamos lá. Na história encontrei nessa magia. Me encantei em nome do Pai. Em nome do Pai. Tempo sombrio, santa inquisição. Da calafrio ver a sombração.